solidão. Quem sabe você é o personagem daquela história triste que aconteceu em Lodebar. Quem sabe é apenas mais um na memória de muitos. Não tem valor, ninguém te olha, tá esquecido. Assim como Deus fez com Mefibosete, vai levar você à casa do rei. Quem te viu passar na prova e não estendeu a mão, vai te ver vitorioso e sendo campeão. Um banquete no palácio vão oferecer, e o motivo dessa festa é você. Deus vai mudar teu endereço e a tua história. Lodebar será apagado na memória. Vai levar você à casa do rei. Quem te viu passar na prova e não estendeu a mão, vai te ver vitorioso e sendo campeão. Um banquete no palácio vão oferecer, e o motivo dessa festa é você. Deus vai mudar.